Shalom, shalom, graça e paz. Eu sou o pastor Dagoberto Ortiz, do canal Buscando a Deus. E vamos continuar a leitura do nosso livro, A Resolução de Todo Homem. Livro escrito por Kendrick Alcorn, leitura autorizada pela editora BV Books. Estamos no capítulo 10, Decida Demonstrar o Amor. Colossenses 3,12 diz: Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Eu irei orar pelo meu próximo e tratá-lo com bondade, respeito e compaixão. Verdade e justiça devem andar sempre com amor, a bondade e a compaixão. Mas muitos homens acham que amor e bondade são coisas de mulher. É claro que às vezes superamos algumas das nossas inibições e conseguimos abraçar as pessoas de vez em quando, desde que seja por pouco tempo e que não ponha a nossa mão. Nossa masculinidade à prova. Não nos importamos em ser carinhosos em casa, com nossas famílias, quando ninguém está vendo. Mas quando temos que ser muito gentis ou delicados e sensíveis às necessidades dos outros, ou quando somos chamados a oferecer conforto a alguém, sempre delegamos essa tarefa às nossas esposas ou mãe. O amor não é o nosso ponto forte. Temos muitas coisas melhores para fazer do que nos preocupar com seus sentimentos, mas você vai superar isso. Em contraste, o que a maioria dos homens não percebe é que o homem mais forte, o mais valente e corajoso de todos os tempos, foi também o homem mais amoroso que já existiu, Jesus Cristo, o maior guerreiro da justiça. Veio para mostrar bondade, compaixão e respeito a todas as pessoas. Ele estendeu a mão para os pecadores humildes e também para os cobradores de impostos mais orgulhosos. Jesus dedicou todo o seu tempo ensinando aos ignorantes, cuidando de mendigos, doentes, e deu atenção para as crianças ditas irritantes. Ele comeu com os pecadores que não concordavam com sua doutrina e que provavelmente o consideravam louco. Não houve uma pessoa que ele não tenha tratado adequadamente, mesmo quando repreendeu os fariseus com a verdade dura e os envergonhou. Ele sabia quando mostrar o amor tênue e o amor corretivo, tanto para seus amigos como para seus inimigos. Mas era amor da mesma forma. Jesus sabia quando encorajar seus discípulos e quando compreendê-los. Ele morreu por todos, não apenas por aqueles que o amavam. Jesus foi o exemplo perfeito de amor desinteressado para com os outros. E ele é o modelo que devemos seguir. Então, para os homens que reconhecem que são um pouco deficientes, quando se trata de amor, que percebem que sofrem com relacionamentos superficiais, desleais ou às vezes estranhos e desconfortáveis, o amor cristão pode enriquecer suas vidas com significado e propósito. Nunca devemos nos envergonhar do que é considerado a motivação mais poderosa de todas. O amor é como um combustível que encoraja o homem a servir sua família e sacrificar-se pelo seu vizinho e dar sua vida por um amigo. Ele nos faz deixar nossa natureza egoísta para que nós sejamos cada vez mais amorosos e compassivos. Mas como podemos devolver a bondade e a compaixão? Por onde começamos? Bem, a prática da oração é um bom começo para desenvolver o amor ao próximo. Vou orar pelo meu próximo. A maioria dos cristãos admite não orar o suficiente. A menos que haja uma crise ou uma questão importante, muitos diriam que suas orações estão limitadas à hora das refeições, de dormir e aos momentos silenciosos durante o culto. Isso quando eles vão ao culto. Mas esse não é o verdadeiro seguidor de Cristo, um homem corajoso, desafiado pelo chamado de Deus a amar o próximo como a si mesmo. Somente em Cristo encontramos sabedoria, força e motivação para realizar o que Deus quer que façamos. Nossa bondade, respeito e compaixão nunca serão guiadas por qualquer tendência inata, não de forma consistente. Se não nos comprometemos a passar um tempo com Deus em oração, nunca vamos superar as distrações diárias ou ir além das nossas limitações do nosso reservatório de amor. A oração é a salvação da nossa saúde espiritual para um homem necessitado de Deus. Ela é tão necessária quanto respirar. Durante a oração, você está livre para se abrir com Deus sobre teus problemas matrimoniais e familiares, sobre seus amigos e as necessidades dele, até mesmo sobre seus inimigos e a sua posição em relação a eles. Se algo te preocupa, vale a pena orar por isso. Orar pode abrir sua mente a sintonizar você com o que realmente importa para Deus e com as necessidades das pessoas ao seu redor. Ao orar, Deus pode mudar o seu coração e melhorar a sua maneira de pensar e de se relacionar com os outros e com as necessidades deles a cada dia. Então, ore todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigia isto, com toda perseverança e súplica, por todos os santos. Efésios 6,18. Se você não respeita o seu pastor e quer o melhor, comece a orar pelo que você já tem. Ore também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do ministério de Cristo, pelo qual também estou preso. Colossenses 4,3. Se você não sente muito mais do que uma onda de compaixão passageira pelas pessoas que estão passando por tempos difíceis, então comece a orar por aqueles que estão aflitos ou doentes. Tiago 5, 13 e 14. Comprometer-se a orar é de importância vital. Você precisa disso e Deus quer que você faça isso. É insensato aquele que opta por não utilizar a oração como uma arma de batalha da vida. Orando em seu próprio nome, bem como em nome do próximo. Mas às vezes, quando oramos, não obtemos resposta, o que pode ser frustrante. Começamos a duvidar se a oração funciona ou se Deus se importa. Então paramos de orar e tentamos solucionar a vida da melhor maneira com nossas próprias forças. Porém, a Bíblia nos revela que a oração funciona poderosamente, mas que é também preciso aprender a trabalhar com ela. Existem alguns empecilhos específicos que podem estar bloqueando a sua oração e tornando eficaz, ineficaz. Empecilhos que você pode diagnosticar e tratar, bem como algumas informações importantes para transformar a oração em uma aventura diária e contínua com Deus. Aqui estão elas. Os 10 empecilhos que tornam nossas orações ineficazes. Orar sem conhecer a Deus pela fé em Cristo Jesus, disse. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, 6. Se um homem não foi salvo e não se rendeu a Cristo como Senhor, ele não tem mediador. Porque há um só Deus, é um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. 1 Timóteo 5, 2, 5. Segundo ponto. Orar sem estar arrependido de coração. O salmista percebeu que se eu atender à iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouvirá. Mas, na verdade, Deus me ouviu, atendeu a voz da minha oração. Salmo 66, 18 e 19. Apegar-se ao pecado e se armar duramente contra Deus faz com que Deus se arme contra nós também. Se você guardar o pecado e se recusar a confessá-lo, você não pode tomar posse da plenitude em Deus. Orar para se mostrar. Quando você orar, Jesus ensinou: não seja como os hipócritas, pois se comprazem orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mateus 6, 5. Orações podem ser feitas em público, mas apenas um coração sincero se conecta com Deus. Quarto, orar repetidamente com palavras vazias. Porque achamos que Deus quer ouvir orações prontas, sem vida e impensadas, Jesus disse, orando, não usei de vãs repetições como gentios. Pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que a vós é necessário antes de vós lhe pedirdes. Mateus 6, 7 e 8. Quinto, orações não feitas. Nada tendes porque não pedis. Tiago 4, 2. Parece óbvio, mas uma razão pela qual nossas orações não são respondidas é porque nunca chegamos a pedir. 6. Orar com o coração cheio de cobiça. Pedes e não recebeis, porque pedes mal, para o gastardes em vossos deleites. Tiago 4, 3. Deus não se deixa enganar por as orações, que são mais sobre como podemos satisfazer nossos desejos pecaminosos, do que como podemos honrá-lo e cumprir seus propósitos. Sétimo, orar enquanto maltrata o seu cônjuge. Igualmente, vós, maridos, coabitai com elas, com entendimento, dando honra à mulher, como o vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. 1 Pedro 3,7. Se você não ouvir sua esposa, então Deus não vai ouvir você. Orar ignorando os pobres. Aquele que tapa o seu ouvido ao clamor do pobre, ele mesmo também clamará e não será ouvido. Provérbios 21, 13. Se não cultivarmos um coração generoso e compassivo, tornamo-nos espiritualmente empobrecidos e Deus nos ignora. Orar com amargura pelo outro. Jesus disse: quando estiveres orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai, que estás no céu, vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai, que está nos céus, vos não perdoará as vossas ofensas. Marcos 11, 25, 26. A falta de perdão mostra um coração fechado e resistente em nós, que fecha a nossa vida de oração também. Orar com um coração infiel. Esse é o décimo e último item. O homem que quer ouvir a Deus deve pedir, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante e em todos os seus caminhos. Tiago 1, de 6 a 8. Se nós não acreditarmos realmente que ele se importa ou que ele pode, então realmente ele não poderá. Hoje eu deixo esse áudio para a meditação de todos. Um forte abraço e até amanhã, se Deus permitir. Eu os abençoo em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.